Fiz o Paulo Doni que agora embaçou na boca pra vocês. Ele traz no nome nossa rua bem perta. Pequeno homem, caráter de merda. Eu trago no coração, amo Rubem Berta. Abril de 87 ocupamos a favela. Inacabado, uma década depois. Passava um negocinho no sítio, até dava uns dois. Hoje é vereador, fala mal do rap. Boicota o movimento, fode Porto Alegre. O povo do Rubem Berta tá de saco cheio. Empregou toda a família com nosso dinheiro. Nepotismo, tire o ditador. Tire os três filhos e o genro do vereador. Diz que tá mudando a cara da comunidade. Pinta prédio, cobra caro, doação ou fraude. O ginásio feito pelo PPV. 500 mil real gastaram, me diz pra quê. O Júlio Brunelli cede o terreno. Mas a ordem é ninguém entra lá dentro. Aqui temos restaurante e escola. Sucateado num canto atrás da porta. A gente tem também ponto de cultura. 180 mil diluiu na chuva. E adivinha no nome de quem? A filha do vereador tá ganhando bem. Tá louco, mano, eu tô cansado dessas patifarias que acontece aí. Ninguém vê nada, ninguém faz nada. Fica um bando de corrupto safado em cima das coisas. Amigo vereador, eu sei, raposa velha. Vendeu seu gabinete e traiu o Rubem Berta. Paulo Doni afundou o time do Grêmio. Virou político, quer ganhar convênio. E no partido dele só restam os dois. Ali fugiu os 40 ladrões. Comprou barco de pesca e um cuecão pra guardar dinheiro baixado da associação. Associação está tudo engessado. Quando vir à tona vai ter mano algemado. Tem jurídico, uma advogada atendendo há 6 anos com a OAB caçada. Tem a prestação de conta, pilha de papel. Sandro da UAPA cobre o pote de mel. O contador que faz a marmelada. Técnico em contabilidade armada. Não é formado, golpe no povão. Que pagou 40 por mês pra associação. Ditadura versus a revolução. Juventude versus a corrupção. Viva o rap que me deu o dom. Falar a verdade, liberdade de expressão. É, malandro, tô naquelas ideias contigo aí. Troquei ideia lá na Câmara de Gás com os manos do BFN. É o seguinte, esse ano nós vamos botar, vamos todo mundo votar nas putas, porque nos filhos não deu mais. Firmeza total. É louco, mano. É isso mesmo, caralho. Tá louco esses caras aí.